E se escutares com atenção, tens o bater do teu coração na minha música. Estivemos então nesta manhã de segunda-feira no Bom Dia Antena Web com a voz de José Cid, a minha, dele, pois claro, música. Vamos prosseguir nesta emissão de Bom Dia Antena Web para lhe deixar agora as sugestões para o dia de hoje, segunda-feira. e porque as senhoras são as primeiras, sugiro-lhe que lá está às 19 horas a voz mais bonita da Antena F. Sem dúvida, chama-se Patrícia Monteiro e traz-lhe R.E.M. Não, não são os R.E.M. É R.E.M., mas é um programa bem calminho, principalmente de música instrumental para o seu final de tarde. Depois chegam as emoções do desporto em Desporto Antena com Carlos Bonaparte, que nos vai falar principalmente da final da Taça da Liga dos Campeões Europeus, que aconteceu neste fim de semana. Mas para aqueles que não são muito ligados a, estas coisas do desporto, tem meia horinha mais tarde Ricardo Teodoro traz-lhe romantismo no ar. É muito romantismo, meus amigos. Estes são os destaques para o Canal 1 da Antena Web. Musicalmente vamos prosseguir com Cesária Évora. Sabor de pecado. Tem fogo de amor, tem mel de abelha, tem paixão, tem calor, tem tentação de maçã, tem sabor de pecado, bons beijos tem, doçuras tem, na ponta de bons lábios, tem fogo de amor, tem mel de abelha, tem paixão, tem calor, tem tentação de maçã, tem sabor de pecado, bons beijos tem, doçuras tem. Com a minha peito um tapetão, nunca senti o coração bater, bons lábios te abri para seduzir, o corpo está estremecendo, nas minhas braços de cretino, para pedir carência e amor, para pedir Deus para dar força, para mirar e amar. Está abrindo passo do zinho, meu corpo está estremecendo, nas minhas braços de cretino, para pedir carência e amor, para pedir Deus para dar força, para minar e amar uma lei. Com a minha peito Musicalmente estivemos nesta emissão de Bom Dia Antena Web com os sons de África, a voz de Cesária Évora, o tema Sabor de Pecado e também Bonga, o Homem do Saco. Vamos então aos destaques para o canal 2 da Rádio Antena Web. Quero dizer-lhe que, para quem não gosta destas coisas de desportismo, desportismo, exatamente, ainda de romantismo, não, estou a brincar, para quem não gosta destas coisas de desporto, e também não é assim romântico, vá lá. Às 7 da tarde chega Uma Casa Portuguesa, programa de Carlos Bonaparte, que ontem se baldou. Ah, mas isto a gente depois desconta-lhe no ordenado. Ah, pois é. Uma Casa Portuguesa, e como é segunda-feira, é dia de fado. À noite chega mais um programa Times, sucesso de outros tempos. Bem, Times, sucesso de outros tempos, para quem gosta de recordar, já sabe, então às 8 da noite. Mas se não chegar uma, nós damos-lhe duas. 2 horas, é claro. Chega de novo às 21 horas. Ouro e platina. Ouro e platina às 21 horas com mais... muitos mais sucessos. Vamos continuar nesta emissão, agora musicalmente com a voz de André Sardé. Do céu, linha do horizonte, fina e definida, o limite do teu olhar. Um lugar ideal, como um sinal do teu amor. O azul do céu, onde sei que nunca vou chegar. Ah, como acredito que os teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Ah, como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Farrapos de nuvens que pairam devagar, brincam no horizonte, indiferentes a qualquer sonhar. São como a noite que cai no teu olhar, o azul do céu, onde sei que nunca vou chegar. Oh! Ah, como acredito que os teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Ah, como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Ah, como acredito que os teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Ah, como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Ah, como acredito que os teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Ah, como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Voz de André Sardé, o azul do céu, que hoje é um azul assim muito, muito, muito, muito, muito esquisito mesmo. E também Afonsinhos do Condado, Salsa das Amoreiras. Vamos de saída para desta emissão de hoje. Isto deve ser por ser segunda-feira. Está assim a modos que a patinar. Deve ter a ver também com os vários cortes de energia.

canto chão que se orgulha de ser teu. Aos estrelas da nação alentejana, canto chão que se orgulha por ser teu. Mal te quer quem te cala, te condena. Bem te quer